Ultimamente só ando pensando em mim. Ultimamente, várias paradas na vida eu aprendi com o tempo. Longe de todos eu só quero ficar sozinho. Só eu. Na minha mente só eu sei o que passa aqui dentro. Porque eu não te devo nada, e você não vai me entender. A gente já é doutrinada, eu não posso deixar falha. Mas é a cara do crime, mas é busque com gelo de coco. No copo ela rebola por cima com lança na mão. Me enfeita, me deixa com viciante, tipo a droga mais pura. Mistura de fofura com putaria na cara dura. Nós dois chapados, deu fuga nos cana, na viatura. Sempre na onda que ela me chupa. Nossa vibe no alto, show tá lutado. Porque Deus me abençoou, sou abençoado. Eu sei que vários duvidou, quis me ver lá embaixo. Quem foi de ficar, ficou. Do Trap RJ, não sabe o que passa aqui. Eu vim do cenário de guerra, e vocês falando de linha. Nunca pisou na favela, nunca vi o traçante voando na sua janela. Nunca vi os canas subindo em dia de opera. Coisas que tu não pode falar, porque é só nós que vive. Vendo as cargas chorar, e as armas de alto calibre, que nós não deixa mancada. Então cuidado com o que fala, porque os cria tá cheio de ódio. Se tiver mandado, não manda pra vala. Mano, desde novo eu vi essa vida diante dos meus olhos. Mano, desde novo eu vi a saída, mas não tava pronto pra isso ainda. Linda fica, eu conheço a dor, eu preciso de tudo. Eu conheço a rua, eu preciso da glória. Eu conheço o morro que os menor trafica. Criado no Rio de Janeiro, onde nós se adapta. Criado no Rio de Janeiro, onde eu falo, mas tu não entende essa língua. Criado no Rio de Janeiro, onde nós tá fazendo dinheiro e nem liga. Eles perdem um tempo na internet. Perde um tempo na internet. Mais uma casa de show lotada. Vale o dinheiro, vem no bolso. Ligação perdida dela. Baby, eu tô na vida louco. Tô chegando, só me espera. Nem vou parar por aqui. Ele quer na minha favela. É brabão dele subir. Nada mal, se ela quer crime na suíte. Nada mal, se ela der um gole no meu whisky. Os invejosos tão te plantando. Eu tenho um plano na palma da mão. Pensando em só mim, pensando em várias paradas na vida eu aprendi com o tempo. Tempo. Longe de todos eu só quero ficar sozinho. Na minha mente só eu sei o que passa aqui dentro.